você. Você e ela não tem nada a ver. Eu sei que é errado e quem vai entender. Mas eu amo você. Você e ela não tem nada a ver. Eu sei que é errado e quem vai entender. Você é casado e eu não quero perder. Eu sei tá com ela, mas amo você. Você e ela não tem nada a ver. Sou mais eu e você. Meu amor é que sozinha a saudade me chama. E eu relembro de nós dois na cama. Mixagens by DJ Cassio de Marituba para todo o Brasil. Este é mais um CD produzido por quem sabe fazer. Cassio Prisão. Agora que acabou, eu corro atrás do seu amor. Depois de dizer não, eu sofro por essa paixão. Meu amor é que sozinha a saudade me chama. E eu relembro de nós dois na cama. Oh, oh, oh, oh. Vem cá, diz que vem me mimar. Oh, oh, oh, oh. Se não pra outro vou chorar. Oh, oh, oh, oh. Vem cá, diz que vem me mimar. Se não pra outro vou chorar. Meu amor é que sozinha a saudade me chama. E eu relembro de nós dois na cama. Trio das aparelhagens. Mega Bisson, o som que é pequeno no tamanho, mas grande na qualidade. Agora que acabou, eu corro atrás do seu amor. Depois de dizer não, eu sofro por essa paixão. Meu amor é que sozinha a saudade me chama. E eu relembro de nós dois na cama. Oh, oh, oh, oh, oh. Vem cá, diz que vem me mimar. Oh, oh, oh, oh. Se não pra outro vou chorar. Oh, oh, oh, oh, oh. Vem cá, diz que vem. Cassio Prisão, a prisão de Marituba, a prisão do Pará. Vai me matar. Não.

que eu não amo você. Você não tem razão, machucou meu coração. Eu vou pro cobra sua saudade, de contar toda a verdade. Que você é meu amor, logo diz que vem me ver. Vou com Diniz Eduardo e Alex da Pedreira. Vou te dar mais uma chance. Não posso me arrepender. Para todo o Brasil. Trio das Aparelhagens. DJ Cassio. Chega a noite. Sucesso. Junta essa saudade de você e o desespero toma conta. Eu não consigo te esquecer. Eu tô ligada, também estou sentindo essa dor. Mas meu orgulho é mais forte. Tenho medo do que passou. Para de dizer que eu não amo você. Você não tem razão, machucou meu coração. Eu vou pro cobra sua saudade, de contar toda a verdade. Que você é meu amor, volta diz que vem me ver. Vem. Eu vou com Diniz Eduardo e Alex da Pedreira, vou te dar mais uma chance, não posso me arrepender. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus.